Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2013. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende trazer nos próximos 30 minutos música diversa, mas sempre em instrumental. Ora, hoje vamos trazer, desde já, um nome que é incontornável no mundo da música instrumental e que é, obviamente e automaticamente, uma referência. Estou a falar dos Sacred Spirit, que nos trazem Land of Promise, o país das promessas, por assim dizer. É uma música envolvente, tal como é também esta, de Zeus, Faber Below, é como se chama esta segunda música. Vamos ouvir nesta primeira sequência dois temas, na segunda três e na terceira mais dois. A edição de hoje do nosso Nota 7 começa assim. Oh,

Já de regresso depois de Faber Below, música de Zeus. Agora vamos mudar de estilo musical e de género musical para coisas que os ouvintes mais bem conhecem, mas em versões cantadas. Aqui serão apenas as instrumentais. Vamos ficar com uma música dos Chicago, que dá pelo nome de If You Leave Me Now, aqui à guitarra de Eric Hansen, da Suécia. Também para ouvir também a música Chiaroscuro, um tema... Enfim, este não é tão conhecido em termos de canção, mas é que está sido por Johannes Lindstedt. Para ouvir também nesta edição, uma outra música, esta mais conhecida, ela foi muito conhecida, muito popular na década de 1990, Laura Pausini. Dentre os vários temas, um dos que cantou foi Strani Amore, aqui tocado à orquestra, ou pela orquestra de Ray Hamilton, ou seja, a Ray Hamilton Orchestra, Ray Hamilton, que é pianista. São as próximas três que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7, aqui para o Canal 1 da Rádio Antena Web. Canal 1. Já de regresso e também já no final desta emissão do nosso Nota 7 aqui no Canal 1. Mais dois temas, a conhecidíssima e reputadíssima orquestra de James Last com Skookia Ann, mais uma daquelas músicas que também é conhecida em termos, enfim, das músicas, é cantada, é conhecida, enfim, é uma grande música sem dúvida. E vamos também ficar com a Symphonic Rock Orchestra, trazem-nos UCAD On Classics, parte 3. É um remix, uma mixlândia, se quiserem chamar assim, de várias músicas, e vamos começar em grande com a música do casamento. Uma música, de facto, é a Wedding March, né? Que é assim chamada. Vamos aqui ficar então com esta marcha, aliás, com este medley, para ser até mais correto. E quanto ao Nota 7, vamos mesmo ficar-nos por aqui. Amanhã vamos voltar então, e espero francamente que a edição da manhã seja também do seu integrado, assim como esta que agora termina. James Last vai-nos trazer Skookia Ann a partir de agora. Então, uma boa tarde e até amanhã.